5809, boa noite, acionando a identificação, autorizado chegada a Mali, desça para o nível 050, ajustou o time, turno 096, vigilante. Identificou, 1096, descendo para o 050, na chegada a Mali, o SD5809, informa que perdeu contato com o registro. Eficiente. 3252, desça para 2000 pés, ajustando 096, informa o localizador. 2000 pés, encontrará no localizador, 3252. Utilizaria o 509 WhatsApp? Utilizado. WhatsApp, 509. On the ground at 0200. Clear runway via taxiway Golf left on your right and taxi via taxiway Alpha, then taxiway Kilo Apron number 3. Okay, exit Golf Alpha Kilo Apron number 3, Giant 8730. Passa nível 150, Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. 260, 288, uma boa noite. Tower Giant 8730, I want to stay with you, go to ground. 8730, taxi via Alpha, taxi via Alpha, Kilo, apron number 3, pay attention to Air Marshaller on apron number 3. Okay, I understand the instructions. Do you want us to remain your frequency or switch to ground control? Remain on my frequency, 118.6. Okay, thank you. Estabilizado no procedimento, está 3152. Durante a aproximação, chame tua, senhor 286, bom pouso. 286, obrigado. Boa noite. Objeto 5819, desça para 2000 pés. Informe no curso localizador. 2000, vai informar no curso do localizador, o objeto 5819. Salvador está 3152, estabilizado 2 milhas do externo procedimento LF X-Ray. Já 3152, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, o vento em Salvador 160 graus 059. Aguardando autorização, só 3152. O vento 160 graus 059, que é negão no 0 no meio. Autorizado pouso, pista no 0. Sente, autorizado pouso, pista 1 no 0, está 3152. Ah, 3152, Sola 07, livre a pista pela Taxiway Eco, táxi via Alfa Juliette, portão 08, portão 3152. Eco, Alfa Juliette, portão 02. Portão 08, portão 3152. 600, boa noite, Antônio Edificação, autorizado chegada a Mari, vista para 2000 pés, o altímetro na 096, informe do localizador. Chegada a Mari, autorizado, vista para 2000, 096, voltará ao localizador. Complete a aproximação, chame 2186, bom pouso. Completamos, chamamos 2186, obrigado, boa noite. 600, voe direto e TAP. 5809, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento em Salvador, no 70 graus, 0629 nós. Continuando autorizado em pouso para o objeto 509. Objeto 5809, aguardando autorização para pouso. É, aguardando 509. Web 5809, vento 160 graus, 0612 nós, autorizado pouso pista no zero. Agora sim, autorizado de pouso para objeto 5809. Portugal 020, you are clear to push back and start up. Report for taxi. Push, follow back for taxi. Portugal 020. Jet 5809, solo aos 13, livra a pista via Taxiway Fox, se for possível, se não for, livra na Golf, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, Webjet 5809, atenta a sinalizador no Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, livrou 5809. Controle Salvador, boa noite, é o voo 1805, cruzando 1805. 805 via Mari 2000 pés, 1016. Via Mari 1016, é o voo 1805. Air Portugal 020, confirm your persons on board, endurance and merchant. Portugal 020, disregard, you're clear to taxi via apron number 1, taxiway India Alpha, on hold point runway 10, call tower again, 118 is on 60. India Alpha, holding point 10, holding point, call tower in Portugal 020. O vento 170 graus, 05 nós, que negar 10 no meio, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado na 10, tá 3600. Hotel 020, hold short runway, hold point runway 10. Hold short point runway 10, Portugal 020. Gal 020, clear to line up and maintain runway 10. Line up and brake runway 10, Portugal 020. Tan 3600, solo os 25, livre a pista pela taxiway Eco. Correção, livre a pista pela taxiway Fox. Após Alfa Juliet, portão 9, o Tan 3600. Sete, Fox, Alfa Juliet 9, 3600. Gal 020, you're clear to take off runway 10. Wind 140 degrees, 06 knots. Runway 10, Portugal 020.